Atende aí, não tô conseguindo dormir. Com essa ansiedade, minha vontade é de ter aqui. Alô? Oh, gente. Oh, paixão! Atende aí, meu amor, e vamos dançar. Desejando, louco pra te ver, ao menos falar com você. Saber da nossa vida, nosso relacionamento, nosso sentimento, o que vai acontecer. Fiz promessas de joelhos e pés juntos eu jurei. Homem quando ama chora, admite, eu sei. Também não esqueça as vezes que eu já te perdoei. Você parar e pensar um pouco em nós dois. Pra que só me julgar se culpa minha só não foi? Agora eu vou te ligar, nunca te deixei pra depois. Atende aí, não tô conseguindo dormir. Com essa ansiedade, minha vontade é te ter aqui. Atende aí, diga de uma vez se é sim ou não. Você vai me perdoar ou me maltratar com essa indecisão? Coladinho, coladinho, bora! Colinho, paixão. Fiz promessas de joelhos e pés juntos eu jurei. Homem quando ama chora, admite, eu sei. Também não esqueça as vezes que eu já te perdoei. Que tal você parar e pensar um pouco em nós dois? Pra que só me julgar se culpa minha só não foi? Agora eu vou te ligar, nunca te deixe pra depois. Atende aí, não tô conseguindo dormir. Com essa ansiedade, minha vontade é te ter aqui. Atende aí, diga de uma vez se é sim ou não. Você vai me perdoar ou me maltratar com essa indecisão? Atende aí, não tô conseguindo dormir. Com essa ansiedade, minha vontade é de ter aqui. Atende aí, diga de uma vez, só sim ou não. Você vai me perdoar ou me maltratar com essa indecisão?